2003, autorizado ILS, confirmando o ILS. ILS X-ray da pressão manga. Ok, podemos cumprir o ILS Whisky? Autorizado o ILS Whisky, desça para 2510, ajuste padrão, eu posso dar Santa Rita 366, gol no 168. Ok, obrigado. ILS Whisky, 2.800 pés, reportará Sierra Victor 366, ou no 168. Tower, muito boa noite, Air Portugal 022, taxiing to holding point 12. Roger, ready for takeoff? Not yet, sir. We will need 1 to 2 minutes more for the cabin to be ready. And could you confirm flight level 370 for us? 370, east run. Yes. Roger, maintain position holding point, report ready. I'll call you ready, point 10, Air Portugal 022. Voo 9096, chegada a mares, vou acabar o nível de voo 070, ajuste padrão. 070, ajuste padrão 96. Chané 6310, sem restrições, desça para 4000 pés. A 4.10 na proa de Duna, 6310. Voo 9096, desça para o nível de voo 050. 050, mantém. Não 096, autorizar direto o TAP. O TAP, ok. Salvador, meu bravo, Vitor Tango, voo Itália para interceptar a chegada a Mari, a parceira do Cid, ajuste padrão. Luiz 13, poderia a TAP Mari voar para o Zé? Mantém inicialmente TAP, Papai, meu bravo, Vitor Tango. Quando entrou esse TAP, quando mais próximo, eu falei que o funcionário foi o mais grande possível, ok? Entendi. Libera o voo 096 velocidade. Voo 096, tráfego que precede 1 hora 13 milhas rumo nordeste, passando 1110 para 4000 pés, Airbus 320. Não, clear. Touch 022, cleared for takeoff runway 10, wind 080 degrees with 10 knots. Please take off runway 10, Airbus 022. Salvador ground American 232. Go ahead, American 232. Yes, we're parked at remote area apron 3. We'd like to tow the aircraft through the main apron gate 1-1. Okay, report T2 enter on the apron. American 232. Okay, we'll report to going through the main apron. American 232. Mais próximo de Duna. A primeira matou, sem problema. 8, Serra Vitor, Vejo Meia Leia. Gol no 168, complete final do procedimento ILS Whisky, chame para o Salvador, frequência 118, décima 95. Ok, 18, 9, 5, 118, décima 95. 1895, 168. Eu chamei 6310, sem restrições, vista para 2 mil pés, ajuste padrão, reporte estabilizado no curso localizador. 2 mil pés, apontaremos o final da X-ray da 10. A Barra Romeu Bravo Vitor Tango, deixa até uma centena, ajuste padrão. Uma centena padrão. Zero two two airborne at 51, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, Apple Ricardo 02. Salvador Passeu, Apple Ricardo 022, good evening. Apple Ricardo 022, radar contact on the bottom, contact level 370, follow the bus. On est pas de clinique, notre vol 370, Airport égale 02. 8, Sierra Victor, 372. Bono 68, livre pouso na 10, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 3. Copio livre pouso, pistão no 0, voo 1168. É 3662, boa noite, via chegada a Mari, esse até o nível de voo 070, ajuste padrão. 070, com 23, 3662. Oxalé 6310, confirma a velocidade indicada. 2609, vai começar a reduzir agora. Gente, gol 9096, reduza para 2309. Tráfico que precede 12 horas, 11 milhas em redução, é 2320. 0096, desça para 3 mil pés. Ajuste na 014. 3014, só bem. 5, nível direito, chame solo 121, um, decimal 1. 221, um, grato, boa noite. Solo, boa noite, chegou 1168, livrou na escuta. Boa noite, gol 1168, militar, e Alfa e Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, gol 1168. 1895, obrigado, até já. Até você. Correio Xaner 6310, estabilizando no ILS X-Ray da Alexa. Xaner 310, reporte externo. Passarei. Tá estabilizado no X-Ray, gol no 096-2000. Abarra meu Bravo Vitor Tango, desça para 3000 pés, ajuste padrão. 3000 padrão. M62, autorizado em setor nível de voo 050. Mantenha inicialmente o PC número 4 na aproximação. Zero, livre pouso na 1-0, vento 0-9-0 graus, quando 2-9, altímetro no 0 no 3. Passamos externo agora, baixar travado, livre pouso, apenas o vento novamente. 0-9-0 com 1-2-9. 7, livre pouso. Salvador Ground, American 330, 14 main apron. It's approved to proceed your taxi until gate 11. Approved, gate 11, American 330. Kaduna é a 054. O corpo Kaduna agora vai no 054, Bravo 4. 096, reparte externo. Barra meu Bravo Vitor Tango, desça para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistola 0 é estabilizado. 2014, é estabilizado, Bravo Vitor. É ponto da 02, corre 6 center, 126 decimal 85. 126 decimal 85, é a ponto da 02, good night. Solo 00, livre à direita, chame solo 1-2, 1 decimal 1. 1-2-1, vamos liberar. Baixar de checado, 9-6. Sim, chamar de pista livre. 9-6. Meia livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-1-9, altímetro no 0-4. Livre pouso na 1-0, 0-9-3. Oceaner, boa noite, Oceaner 6310, liberamos a pescoça. Oceaner 6310, ataque de alfa, é bom. Restrição de velocidade, tráfego que precede na aproximação, Papa Alfa Yankee 1. Com 1.700 de ground speed, passando duna no momento. Ah, sim, prendendo assim. Papá Romeu Bravo Vício Ortango, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Composto. Obrigado. Muito boa noite, Papá Romeu Bravo, que está insabilizado no estando. Solicito a profunda presença da Pouso 97, condições visuais. Vício Bravo Vício Ortango, regras visuais ao 02. Segue para no 7 com base pela direita, reparte na final. Reparte na final, o grave que eu tenho. Falou 02, livre à direita, chame só 121, decimal 1. Direita, 21, 9, boa. Victor Tango, Solo 05 e toma o pátio. Tente autorizar do backtrack, a parte livrando. Van 3662, complete final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 662. Torre, boa noite, Van 3662. Boa noite, Van 3662, é parte externo. Reportarei. Tá, 3662, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 3-9, altímetro 1-0 no 4. Sim, livre pouso, 662. Vitor Tango, boa noite, frequência livre estacionar. Solo Planet, 3662. taxi via Alfa, é Porto Anjo para taxi Juliette. Via Alfa, via Porto Anjo, Juliette, 3662. Salvador, boa noite, ó, tá 3858. 3858, boa noite, confia. É, só pra... é cedo ainda, o senhor poderia me adiantar a saída prevista aí pra Fortaleza hoje ou não? Como? Sim. Ok, obrigado. Autorizado, chamo para o táxi. Amador, o voo 2043, 360 para Guarulhos, quando possível. 3 Alto, Salvador, Guarulhos, nível 360, Pesolo 10, Taubaté, Recola Pista 10, Curso G, Dael, Lida, Ótima, Controle 120-8, Transponder 5575. Zero autorizado, São Paulo, Guarulhos, conforme o Sander, Pesolo 10, Recola da 10, saída Dael, Lida, Ótima, 1208, Controle 5575, Transponder no voo 2043. Correto, portão 7, micro fora com os pés do número. Valeu. Empate militar, quanto está bom? Quantos a bordo do Rumo 2000? É, táxi autorizado, táxi... Parte militar, táxi hotel. Na hotel, mantém a posição e chame torre, frequência 1895. Rumo 2000. Rumo 20 Roma 26, linha decola a partir da interseção, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Roma 26, autorizado alinhamento de decolagem, interseção, ajuste 1 no 0 no 4. Rumba 26, decolado aos 20, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Rumba 26, chama controle 120, decimal 8. Salvador, Pumba 26. Pumba 26, prossiga. Pumba 26, decolado de Salvador da 10, realizando o perfil da saída Coral, destino final, Porto Seguro. Pumba 26, via saída Coral, submando uma centena. Pumba 26, realizando saída Coral, sobe a uma centena. Salvador Recife 350, Biúfuso 117, decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 208, transponder 5572. 350, autorizado Recife, falamos da pista 10, curva à esquerda, pista Aracaju, uniforme 17, 120 decimal 8 e 5572 a transponder. 26, após 2500 pés, autorizado direto Coral. Limpo 02, chegada BOF, desça para o nível de voo 050, ajuste na 014. Pumba 105, contato radar 72 milhas nordeste de Salvador, voo bom para interceptar a chegada bom, foi passo para a descida. Ajuste no 014. Mike, livre ingresso, é partilhado e pronto no 7. Mike, a linha de qual da 17, vento 080 graus, com o 1-1, né? Flash Mike, decolador 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Salvador, boa noite, Mike e Juliette Mike, cruzando 2000, saída Arbor. Juliette Mike, contato radar, se bateram em posição 430, voe direto elétrico. 430, direto elétrico, Mike, Juliette Mike. Short, controle 120, décima 8, transponda 5001. Guardo para Fortaleza, nível 370, via posição 119. Decola da 1-0, conclui a esquerda na saída rumo, trânsito ao frente. Do controle 120 decimal 8 e o transponda 5001, rota 3858. Correto, já me falta, expedição. Tomar a prova, obrigado. Aeronauta 0821, escorta identification, clear de Bonf arrival, fly to Bonf position, direct Bonf position, and descending to flight level 110, QNA 21014. Contra 305, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1104. 0004, cidade máxima. Voa e TAP, 3305 da TAM. Vento 02, confirme velocidade indicada. Vento 02, confirme velocidade indicada. Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, suba restrito até o nível de voo 360. Restrito 360, Mike, Juliette, Mike. Olimpo 02, confirme velocidade indicada. Dois, na escuta do controle. Zero dois, na escuta do controle. Confirme velocidade indicada. 208. Zero dois, para sequenciamento, mantenha a velocidade até a próxima duna, se possível. Duna 5, desça para 4.000 pés, que é da 1-0 no 4. Solo, solo, voo 2-0 para 3, para baixo de estacionamento, posição 07. 3-0. Amarelo. Agora para 081, descendo flight level 050, altimeter 014. Olimpo 02, após pelo, desce para 2.000 pés, que ainda dá 1-0 no 4, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado, mantenha a velocidade indicada até próximo à duna para sequenciamento. Após pelo, então, está autorizado a disputa 2.000 pés, vai manter a velocidade até a duna, autorizado a final do ILS X-Ray, chama estabilizado, velocidade indicada. Meu Mike Juliette, Mike, suba restrito até o nível de voo 360, chame Centro Recife, frequência 128.8, ao término 260. 288-260, Recife, grato, 360 limitado. Aeronauta 081, traffic information, now 10 to 12 o'clock, echo 110, crossing now flight level 080 to 4000 feet, aeronauta 081. Rumo 15, informo tráfego, posição de 1 para 12 horas, 14 milhas, um Airbus 332 mantendo coisa por coisa do nível de voo no 00 para o nível de voo 050 inicialmente. Ah, 081, descend to flight level correction, descend to 4000 feet, altimeter 1014. autonomia 3 horas. 4 horas. Taxi autorizado via Caixas Índia, consulte para a Torre 1, 18, 19, 5, ajuste no 04, bom voo. Obrigado, boa noite, Caixas Índia, considera que você está em graça. Obrigado. Agora eu estou com 250. Tem condições de manter até próximo, até 5 milhas afastado de Duna, para sequenciamento número 2? Acima de Duna, sem problema, vou manter 250 até Duna. Gente, voe direto Duna, deixa sem restrições para 2000 pés, altímetro no 0.4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, estou no 0, chama estabilizado. Acima de Duna, para 2000 pés, no 0.4, X-Ray, chama estabilizado, podemos ter 59, para 3305. Muito possível, aguarde para o push. Aguarda. O número 02 completa a final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Chama Torre, 98.95, número 02. Aeronauta 08 voando, o social indicator de speed, 2009. Torre Salvador, Olimpo 02, para o final do ILS, sem gastar de trabalho. Olimpo 02, autorizado pouso do pico 90, vento 090 graus, 129. Depois, depois, depois. 081, vector in flight space, turn right, head 230, e our limit is the localizer. Ok, right. Para o táxi da CNM, 310, 3 e 40 de autonomia, São Gonçalo, Alcena, POB 142, 142. Lixo Flash de Salvador, entrevista radar encerrado, mantém o nível de voo no 00, chame o controle, a, controle ilhão de correção, frequência 120, décima 1. Após a aeronave da Avianca, taxi para a retaguarda, autorizado o início do pushback, sobre pronto para o táxi. Faz o táxi da Avianca, está autorizado para o táxi. 243, autorizado alinhar e manter puxando 0. Ele manter na 1-0. That 081, turn your left heading 190, your limit is the same. Okay, 190, okay, 195, mantenha 4000 pra aí, voe pelo, após pelo dono. Direita, táxi via Alfa, reporte novamente na Delta para o cruzamento. Direita, via Alfa, reporte na Delta. Após a rolagem do gol, autorizado a alinhar e manter. Rua 2043, decolagem autorizada, 090 graus, 129. Iniciando a decolagem 10, 2043. Fazendo fit. Ok, passado, 5, 4, 0, 1.